antes máximos da lei. Acima de Deus não será. Ele é justo e sua justiça divina. E o homem com sua pedra na mão que comece a atacar, sem provas cabíveis daquilo que te incrimina. Forjado, injustiçado no banco dos réus, preparado psicologicamente pra tirar cadeia. Sem cometer nenhum delito, fui reconhecido pela vítima sob pressão dos polícia que por Deus não matou. Tinha testemunha filmando da sacada de madrugada naquela rua escura. Voltando do serviço, olhei pra trás, uma viatura. Soldado de farda cinza com arma na mão. As características do suspeito via cupom. Magrelo alto, pele escura, quase negro pardo. Cautela na averiguação que o mesmo tá armado. Cadernos, livro e um bandeco debaixo do braço. É sempre assim, é sempre assim. No gueto é assim, mesmo ruim, sem din-din. Tem que correr com as próprias pernas, que ninguém vai correr por mim. Aí é o fim, aceitar ou admitir. Isso as faixas, coisas boas e fique só as coisas ruins. É sempre assim, é sempre assim. No gueto é assim, mesmo ruim, sem din-din. Tem que correr com as próprias pernas, que ninguém vai correr por mim. Aí é o fim, aceitar ou admitir. Isso as faixas, coisas boas e fique só as coisas ruins. É sempre assim, te forjam sim, planeja seu fim, pensamento ruim. No gueto é desse jeito, os tiras tão a paisana. Se não forem com a sua cara, vão te levar em cana. Eles te fogem, eles enganam desnecessariamente. Um estado violento que se volta contra o povo. E isso já faz um tempo. Quem banca o estado é o povo. Quem enfrenta o estado é o morro. As favelas, o gueto no jogo. Racista, nazistas, escrotos. Forjado, injustiçado. Esse é o país da injustiça, onde se mata com carros velozes, com cobertura da polícia. Um senhor que é humilhado por um pacote de salsicha. Quem banca é o povo, quem manda é o rico, que usa o recurso pra ser protegido. O favelado, injustiçado, ele sim que corre risco. Guerra urbana, sangue pranto, que fizeram com DJ Lai, com Marielle Franco. Não podemos esquecer, nem deixar passar em branco. É sempre assim, é sempre assim. No gueto é assim, mesmo ruim, sem din-din. Tem que correr com as próprias pernas, que ninguém vai correr por mim. Aí é o fim, aceitar ou admitir. Isso as faixas, coisas boas e fique só as coisas ruins. É sempre assim, é sempre assim. No gueto é assim, mesmo ruim, sem din-din. Tem que correr com as próprias pernas, que ninguém vai correr por mim. Aí é o fim, aceitar ou admitir. Isso as faixas, coisas boas.